Base Salvador, uma boa noite, TAM 3305, na final ILS 10 visual. TAM 3305, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, no 2 nós, confirmando embaixo de travado. Afirmativo, baixado e travado, livre pouso no zero, TAM 3305. Nada, via Pesolo 19, decolada 10, curva esquerda na subida Momo, transição Fruti. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Do azul 4235, desce para 2506, reporte estabilizado. Oceaneme a 310, estamos no centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685, Oceaneme a 310, grado, boa noite. Boa noite. Trip 5216, estamos no centro Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 12545, uma boa noite. Boa noite. TAM 3305, solo 33, liberando via ECO, solo 121, decimal 9. Libera na ECO, 1219, TAM 3305. Livre cruzamento, pistão no 735 até o parte 5, então boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3305, livrou na sua escuta. Boa, TAM 3305, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Via Alfa vai reportar antes da Juliette para ingresso, TAM 3305. 35 estabilizando no ILS, sal no zero. Azul 4235, ciente, complexo final, semi-torre, 1895. 895, boa noite. Boa noite. Estou em Salvador, azul 4235, final ILS da 10. Estou em Salvador, copiou azul 4235. Azul 4235, confirmando embaixo travado. Afirmativo. Livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, 423. Vamos tráfego nessa posição de 11 horas a 12 milhas, com Alfa Tango 72, cruzando nível de voo 070, em subida para o nível de voo 190, rumo noroeste. Na Alfa, antes da Juliette, o TAM 3305 para ingresso. Essa Juliette, portão 612, Altan 3305. Juliette, livre ingresso para o portão 612, Altan 3305. E o 5972 tráfego superado, em quanto tem possibilidade de interceptar na proa de Duna? Gente, foi Duna, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Duna, 2.000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Salvador, muito boa noite, Azul 4298. Azul 4298, Petrolina, copia 340, informação Tango. Mativo, copia. Azul 4298, autorizado Petrolina, no nível 340, via Pezulu 1, correção Pezulu 20. Decola da 10 com curva esquerda, na subida Momo, transição Flock. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. Afirmativo, autorizado Petrolina, nível 340, via Pezulu 20, decola da 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Flock, aciona 5441, controle 208, Azul 4298. Correto, Azul 4298, chame pronto, espero acionamento, portão 8. Chamará, muito obrigado, 4298. Para 2000, 1013, informará estabilizado em LS, 3398. 9227. Autorizado, Gol 9287, chame táxi. Autorizado, posicionamento 9227. Controle 3398, pode passar a etapa abaixo do perfil? Autorizado. Autorizado abaixo. Salvador, eu sou 4259. Boa noite, Azul 4235, táxi via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, ingressando no pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 03, mesmo assim fica atento ao balizador. Alfa, esquerda naquilo e atento ao balizador. CP5595, contato radar 77 milhas, Nordeste, Salvador, voo direto bom, reporte no ponto de adesivo. Autorizado pelo 3595. Localizando o Rio 5972. Rio 5972, completo sinal, chame torre 1895. 1895, obrigado, pessoal. Salvador, cordial, Rio 5972, estabilizando o localizador da 10 Barcelona. Rio 5972, boa noite, confirmando baixo travado. Confirmando baixo travado. Gente, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso, Rio 5972. 4, no botão 2, sequência acionamento. Portão 02, é o número 2 no setor para iniciar a guarda, previsão de mais 2 minutos. Ok, boa tarde. Salvo Salvador, Xané 6303. Prossiga. Na sequência do posto acionado. Previsão de 5 minutos, aguardando, é o número 3 no setor, o Xané 6303. Ok, vamos aguardar. Passarela 2224, Chave Centro Recife, 12685, Alterne, 12545. 12685, 2545, uma boa noite. Boa noite. Realizador, TAM 3398. TAM 3398, complete sinal, Chame Torre, 1895. 1895, boa torre, obrigado, boa noite. Boa noite. Goma 076, desça para 2000 pés, que negou na 013, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Gente, Goma 076, desça 2000 pés, 1013, autorizado LS, camarada estabilizado. Oi, mais tarde para nós. São 3398, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1013. 1013, aguarda pista, 3398. Para o taxi gol 9227, 186 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Direita via Indy Alpha, considerando torre 18, decimal 95, altímetro 1013, bom voo, boa noite, gol 9287. Esse taxi Indy Alpha, considerando 02295, altímetro 1013, gol 9287, obrigado, boa noite. Partiu o sinal 72, táxi via Alfa, após Kilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 é a posição 10, posição 10. Alfa, Kilo, Boa noite, total 9907, autorizado chegada a bordo, isso inicialmente para o nível de voo 130. Informação Tango. Tá, 3178, essa é a dedicação, autorizado chegar da Mari, desce para o nível de voo 050. Chegar da Mari, 3279, prossiga. Só falou aqui com 2, já estamos 6. A gente consegue puxar aí coordenação colega da Gol aqui junto, não? Pelo 604, aceita coordenar no 04, iniciar simultâneo. Seu mesmo assim vai ser o número 1, ataque A. China 6313, coordenação inicia no 04, vai empurrar a aeronave até a saída do pátio 3. China 6313. Ok, então a gente vai fazer isso montando com o colega da Gol. Obrigado aí, colega. Oi, Salvador, boa noite. Voo 9287, 0090. Voo 9287, após a passagem da aeronave da Tani, mantém de 10. Após a passagem da aeronave da SAM, a linha mantém 1-0, voo 9-2-7. Três 9907, desça para nível de voo 050. Boa noite, 3397, boa noite. Voo 9287, livre decolagem pista 10, vento 080 graus, 8 nós. Livre decolagem pista 10, voo 9287. E a Alfa, reporte na cidade Juliette para ingresso. Alfa, chamando para a A 3178, reduza para 220 mais. 220, 3178. Controle Salvador, trip 5515, solicita descida. Trip 5515, desça para o nível de voo 1000. descendo para 1-0-0-3-5-5-5. Hélio Salvador, boa noite, Gol 9287, saída da El. Gol 9287, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 360. 360 na da El, 9287. Estabilizando a final IRS aqui para Gol 1076. Gol 1076, completa final, chame torre 1-1895. 1-1895, Gol 1076. Meia. 073, cheque o trem livre para pouso, piscina 0, vento 080 graus, 089. 1-0, chama a torre. 1-1-1895, altímetro 1-0 no 3. Ok, direita Índia, 2-3-9-5, ajuste no 0, 1-3, bom, no 604. Graus 089. Baixada e travada, livre pouso, pista no 0, bom, no 076. Foi entendida a mensagem para o total, nota 07, curva em direita, pro... 200, limite localizador. Confirme a proa para o total. Esquerda 200. Esquerda proa 200. Limite ao nosso total. Nota 03, táxi frente, pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 1-1-8-9-5, altímetro 10 no 3. Pode esperar que vai fazer, muito obrigado. Está atingindo uma centena ao controle do Salvador. 5-5-5-5, desce para nível de voo 080. 080-5-5-5. Controle, poderia confirmar para o trip qual que é o número proposto? Número 3, trip 5-5-5. Teste número 3, 5-5-5. Do mês ali mantém, gol no 604. Zero meia zero cinco cinco no cinco. Trip 5-5-5, tráfego 2 horas 8 milhas, rumo sudoeste, bode 722, cruzando 065 em descida. Ciente visual com tráfego 5-5-5. TAM 3178, reduza para 1909. 3178, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 e 3178. Zero sete meia, solo 55, libere direita, solo 1-2-1, desce 19. 19-0-7-6. TAM 9907 para o curso localizador, curva esquerda para o 155, reporte estabilizado. TAM 9907, curva da esquerda para o 155, chama estabilizado. Boa noite, 1-0-7-6, livrou na sua esposa. 1-0-9, livre decolagem da 1-0. Autorizado. 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 moving point runway 10 red. Reposition, Ocean 6313. Reposition. Trip 5595, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 245, limite magnética 120 de Singa. Direita 245, limite magnética 120 de Singa, trip 5515. Trip 5515, novo limite 110 de Simbra. Novo limite 110 de Simbra, 5515 da Trip. Oceano 6224, ação de indicação autorizada de chegada AMAN, desça para o nível de voo 050. AMAN 050, minha 31178, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada final ILS, porta estabilizada. 2000 vai cruzar estabilizado até 3178. Controle, boa noite, voo 604, na sua escuta. Total 9907, estabilizou? Afirmativo, 9907. Chame torre 11895. 11895. Voo no 604, contato radar, saída Momo, submantém a nível de voo 370. 370, voo 604. Gol 9287, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Recife 1251, alterne 13395, 9287, boa. Santa 3305, com a informação Tango, por gentileza, quando possível, autorização Recife. É o 3305, é isso para Recife? Eu tenho aqui o 330, copia? Copia, 330, o TAN 3305. Ok, tá 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5446, o controle em 120, 2.8, cortejo. Gente, o TAN 3305, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 10, com curva à esquerda, Puca, Caju. O transponder é o 3446, o controle saída em 1208. Correto, TAN 3305, chama para o relacionamento no 612. Vai chamar o TAN 3305. Ocean 6313, clear to line up and wait, runway 10. Confirma a aeronave que chamou? É o azul 4298 na 8, pushback funcionamento. Ah, ok, o azul 4298, autorizado o posicionamento, chama para o táxi. QH1013. Táxi, autorizado o posicionamento, chama para o táxi, azul 4298. Oi, Salvador. Boa noite, T3178. 3178, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Total 9907, no solo 0000, direita, solo 1, 21, 19.